Será que o amanhã não é distante? A ver tudo mudar. Não falo isso da boca pra fora. Não falo isso por intuição. Mas eu preciso te passar essa mensagem, porque uma voz está gritando no meu coração. Abolindo todos os preconceitos, nos libertaremos dessa escravidão. E nem que leve mais de um milênio, vou mostrar que preto e branco também são irmãos. Vamos refletir pra revolucionar, mostrar que o amanhã não é distante, pra ver tudo mudar. Fora. Não falo isso por intuição. Não é por intuição. Que tal você dar uma volta no seu bairro? Mas se for rico é só ligar sua televisão. Vai se ligar na tal da violência, que por enquanto é dada sem solução. Vai ver que tudo é pura demência. O governo é pra elite, não para o povão. Vamos refletir pra revolucionar, mostrar que o amanhã não é distante, pra ver tudo mudar. Vamos refletir pra revolucionar, mostrar que o amanhã não é distante, pra ver tudo mudar. Vai mudar com a revolução. Essa vontade de mudar o mundo vai ter que começar pelo meu coração. Se cada um tivesse essa consciência, o Brasil seria para todo cidadão. Vamos refletir pra revolucionar, mostrar que o amanhã não é distante, pra ver tudo.